bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você, que acabou indo embora. Cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também. Só que você foi embora. Cedo demais. Eu continuo aqui, meu trabalho e meus amigos, e me lembro de você dias assim, dia de chuva, dia de sol. Descoberta da amizade. Até a próxima vez. É tão estranho. Os bons morrem antes. Me lembro de você e de tanta gente que se foi cedo demais. E cedo demais. Eu aprendi a ter tudo que sempre quis, só não aprendi a perder. E eu que tive um começo feliz, do resto não sei dizer. Lembro das tardes que passamos juntos, não é sempre, mas eu sei que você está bem agora.